Uno voy, soy pato, sale para la pista. Via Alfa e Juliette, portão 9, no 884. Alfa e Juliette, portão 9, no 884. 4006, 3, pouso autorizado na 10, 5218. Meu Papatango, setor que afasta, confirmando? Não, setor que afasta, vai prosseguir corredor axé? Mandar sinal. Plano 3197, após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Controle 1935, aciona o código padrão do meu Papatango. Acione o 0167. No 273, chama agora Recife, no 26, no 251, alterno no 3325, no 273. 251, alterna a secundária? Ou no 3325. 23, muito bom. Aproximação, eu estou falando que está saindo 224. Prossiga 224. Você está na frente. Completa via chegada mão para 2000, pés autorizado LF 1014. Aqui via RAM, 2000, 2000. Trip 521, oito no solo, 1, 2, livre direita, chame solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Boa noite, Trip 521, prossegue Alfa Juliette, posição 13, remota. Alfa Juliette, posição 13. 3197, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 062. Decolado, Pista 3000 pés, 1014, 6212. Flores Salvador, boa noite, tá 3197, decolado na 3000. 380 da EL ou 397 me chama? 380 da EL. Juliette Tango Zulu, passa posição Coral, chama agora ele é o 120, decimal 1. Tango Zulu, copiou? Chama ele aos agora, 120, decimal 1. Boa. Passarei 2017, toma. 24, corrigiu seu pedido 8 mesmo. 18, 24. Boa noite, passarei 2224, sinal da 10, baixar para cá. Passarei 2224, autorizado pouso, pichão 10, vento 140 graus, 05 norte. Autorizado pouso, pichão 10224. Papa Tango, autorizado a ingressar ao Central DLS, reporte autorizado. 560, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado, reporte LS, autorizado, 350. São 3197, chama agora Recife no 251, alterno no 3325. 251-3325-347. Romeu Papa Tango, autorizado decolagem pistão 17, vento 130 graus 079. Romeu Papa Tango, fique atento à esteira turbulente do Embraer 145. Romeu Papa Tango, fique atento à esteira turbulente do Embraer 145. Oxander 6212-2010, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, Siga. Confirma o horário, eu tô sem um plano ainda. Gente, ainda mais 10 minutos, ok? Pra autorização. O plano aparece aqui pra gente há 30 minutos antes. Confirma, Puka. Posição. Puka, né, Caju? Valeu, obrigado. Romeu Papa Tango decolado aos 22, tem controle 119.35. 19.35, grato, tá, então. Estrela Salvador, muito boa noite. Papa Tango, Romeu Papa Tango, decolado, capteiro 17. Deixa o Tango, reposta no farol da barra. Chamará no farol da barra, Romeu Papa Tango. Autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus 079. Autorizado pouso, 3, 5, 0. Recife 186. 310 para 2000 pés, 1014, chegada mágica. 1014, 2000 pés, chegada mágica. 03, posição 06, formação terra, Guarulhos, coordenal 3600. TAM 3603, temos o 34 já aprovado. O senhor copia ou solicita uma nova coordenação? Possibilidade de coordenar o 3600 com o Recife. Iremos coordenar. Estou na guarda. Diretor, você é 10612? Boa noite, o TAM 3560 do grupo. 3560, boa noite, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 3560. TAM 3603, está autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 44. Decola pista 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda Eutz. Controle opera em 119, decimal 35, aciona 5431 no cotejo. Guarulhos, 360, autorizado via Upper Zulu 44. Decola 10, direita da Euleda, após Leda. Autorizado TNN. Desculpa, após Leda, eu. 1935, após decolar, 5431 na outra transponder, TAM 3602. Correto, quando pronto, são impulsionamento no 07. Camarada para posicionamento, TAM 3602. Legal. TAM 3560, prossegue Juliette para o 02. Juliette para o 02, TAM 3560. Salvador, 1613, uma boa noite, Brasília, nível 360, aguarde cópia. 360, aguardando via chegada Mari, 3662, ajuste 1514 no 01. Azul 4070, autorizado LS, reporte estabilizado. LS, reporte estabilizado, 4070. 13, autorizado Brasília, 360 via Alfa Zulu 17, decola 10, a curva é à direita, saída a bordo, transição Elefa. O controle opera em 199, decimal 35, aciona 5434, Cotege. Autorizado 360 para Brasília. E a Alfa Zulu 17, decola 10 para o direito, agora. Correto, quando pronto, são em posicionamento no 04. Oceaner 6212, prossegue Juliette para o 05. Juliette do 05, Oceaner 6212. Frequência livre, Papa Tango. Ok, mantenha mil pés. Confirme. Autorizaria a segunda com velocidade reduzida. Quem chamou? 6310. Negativo, mantenha a chegada, 6310. Aguarda, só 3603. Tá livre, puxa acionamento a 3603. Puxa acionamento autorizado 07, só 3603. Estabilizado azul 4070, visão. Torre 118, meia dúzia, azul 4070. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, uma milha de esquina, bateu e travou. Azul 4070, boa noite, livre pouso no 0, vento 150 graus, 619. Livre pouso, 4070. 310, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, 110. Taxistan 3603, 151, Galeão 0400. Três, prossegue táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 118612 e 1014 ajuste. Pátio Índia, comunica 14, no ponto de espera 118612. Boa noite, 3603. Boa noite, amigo. Boa noite. Guarulhos, aguarde cópia, 1985. Abo, eleve, faça gás. Abo, eleve, 5, 2, 1, 6, pronto cópia. Copia, 2, 1, 8. Autorizado, 190 Aracaju, Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, Puc Aracaju. 1935, 5444. Torre 118612, Xanai 6310. 118612, obrigado. 3662, autorizado DLS, reporte estabilizado, ajuste no 014. Qual é a trip 52 no meio, chama pronto. Camarada. 285, cópia. Autorizado, Guarulhos 360, Pesulu 21. Decola pista 10, direita, Arbor, Elefa. Controle 1935, aciona 5435. Segue na aproximação, reporte externo. 1.000 pés, 1.014. 1.085, chama pronto, puxa esse lado. Sol azul 4070, livrou na pista de Capão. Boa noite, azul, chame antes da Juliette. Antes da Juliette.